Paulo Dango e Uniforme Charlie autorizado. Táxi com fim de prova e autonomia. 130, você para 190. Tem outro na qual pode ir com a espera para a perda de altitude? Dango e Uniforme Charlie, reporte no táxi com papá. Ajuste 10 no fim. Azul 4207, autorizado a Lélia, mantém pistão 0. Ali mantém pistão 0, 4207. 13740, soma de 44, direita 12 e na decimal 9. Direita 9. Chanelé 200, desce para 2500, autorizado. Para a revista 366, repasse para a carteira revista 366. Informa a gente, pegadora na 095. 2500, autorizado 366, o Chané 6205. Azul 9301, autorizado seguir para nível 070. 070, 4301. 4207, autorizado decolagem, pistão na 0, vento 090 graus, 69. A linha decola 4207, pistão 10. 0.3. Salvador 3191. Chamisse contra Recife, na frequência 125.1, na eterna 123.8. 251-238-319. Auto Control, Hotel Kilo is an ambulance, request to end its possible fly direct to Dagov intersection. Hotel Kilo is an ambulance, request if it's possible coordinate with receipt center fly direct to Dagov intersection. I'll try to you stand by. Stand by. Azul 9301, operação para sequência lenta, curva esquerda na proa 015, limite radial 270 de Salvador, reduz a velocidade para 220 mais. Esquerda 015, limite radial 270 de Salvador. Qual a velocidade no zero? Reduza para 220 mais, desça para 4 metais, ajuste na 06. 220, 4. 864, pode prosseguir? Quero controle? Bom, 864, podemos prosseguir aqui. Bom, 864, autorizado para nível 080. 080, proa, podemos manter a velocidade mais acima para a perda de tudo? Bom, 864, sim. É. Controle Salvador, azul 4207, passando 1500 pés, saída da El. Azul 4207, verdade. Gol 1864, mantendo a presente prova, novo limite, radial 310 de Salvador. 310 de Salvador, 864. Azul 4207, contato radar no decolagem, super via saída da EL para nível 320. Via da EL 320, 4207. Azul 4207, autorizado para de Leda. Pro de Leda, 4207. Tem aviso 366, iniciado o Chanel 6200. Chanel 6200, você não tem na frequência 198.295. 295, bom dia. 1864, autorizado de subida para nível 060. 060, 864. T9301, autorizado para a Revita 366, desça para 2500, após passando para a Revita 366. 366, 2500, gente, a Rural 301. Muito bom dia, Alfa 6702. Passada 6702, aguarde. Tango Victor Delta, 4 miles to corral position, with a contact to... With a service terminated, you contact to Yaris on 3-1-2-0-1. Lula 64, confirme se já tem a VPT de Janela presente, contato final do procedimento. Lula 64, autorizado para terra VPT de Janela, desce para 4.000, existe na 095. Xanemia 200, autorizado, pouso pistão no 0, vento 090 graus, 14 nós. Líder pouso, Xanemia 200. 02, atualmente passando, se você vai dar mar para o 050, existe em Salvador na 095, aguarde a transição para o final do procedimento, líder pouso, pistão na 0. Autorizado 050, identificou, possibilidade de fazer o atalho da 10. Era 0702, afirma, agora a autorização para a volta da revista 366. Vai dar, 3 eleva para o Papa Romeo Tango Uniforme Charlie. Romeo Tango Uniforme Charlie, autorizado para o eleva. Graças, Uniforme Charlie. Salvador, bom dia, Sérgio, 356, Sérgio, 7 e 10. Salvador, 356, Sérgio, 7 e 10. Salvador, 356, Sérgio, 7 e 10. Salvador, 356, Sérgio, 7 e 10. Salvador, 356, Sérgio, 7 e 10. Agora a autorização para a final do procedimento do Brasil está na 0. Passando 366, sou na 301. Azul 301, o senhor me pega na frequência, o nome é 8, o último é 95. Salvador, bom dia, Azul 301. Azul 301, bom dia, continua a aproximação, número 2, ajuste no 0, 15. Aguardando, ponto 55, meu irmão, tem ponto espera. Espera. 14, 01. Glória, se for referência, 3.2.500 ou 8.4. Olá, 8.64. Luta para 2.500 pés, Obrigado. A 001 no CMTR na frequência, o nome é 8 do último ano 5. Até aqui o controle. Atenção, filho, go ahead. Conforme de Eagle Vehicle to the Gold Interception. Okay. I'm going to head into the Gold Interception. Full direct to the Gold Interception. Okay, thank you. Zona 2, Zona 2, Zona 9. 3, Zona 9. Just for information, sir, which is the ideal heading to the Gold Interception? Thank you. 4207, Prova do... Terra 26. 3 nails. Passaram nessa zona, desde o cruzado para o outro, Terra Vista 368, desce para 4 metais, a gente na 095. Descendo no 015, 702. Eu já não me falo que eu tenho direito, um helicóptero que é diferente, não interfere. Já lá, se estava tudo, vou na trouxa, bom, para não ser fatigado, eu posso dar um vestido. Eu estou na prova do VR, então eu vou visitar o estado mais próximo, para poder vir. Frente autorizado para o VR, eu posso estar ali, se reporte final para o VR. A retaguarda da aeronave está na curta final, para o direto para o parque do VR, guardião 01, informar a final. Até aqui, o contato é o tipo 31, porque o cliente está em 1, backup 1, 2, 3, 1, 8, 0. Até o Romeu Gostoso, 2 para 4 mil pés, a gente na 05. Guardião 01 avistado, pouso a critério, parte do Graia, vento 1,00 graus e no 5 nós, reporte no solo controlado. 17 horas de informação, reportará solo controlado, 01. 1500 pés, reporte passando para a revista 366, informa a vista salvadora na 015. Precisa de colagem no 015,56. Estará no 365. Quatro autorizado, pouso, pistão no 0, vento 1, 0, 0 graus e no 5 nós. Sim, tá baixado, travado, muito obrigado. Quatro mil, 0, 5 graus. 1, 1, 9, 3, 9, 9, 9. 19, 8, 1, 5, 5, 6, bom dia. Guardião 0, 1, fala 5, 8, frequência livre. Acione código 0242, alto pés quadrado. Trone, bom dia, 556, da Euleda. Nós 556, contato radar do decolagem, sobre a via saída da Opera, nível 360. Via da El 360, bom, 556. Na minha 356, qual foi a minha escada? Para 2, 4, 0. Conteúdo para 2, 2, 0, mais o sinal na minha 356. Aguarde o cruzo, só para a volta, minha vida 366. Serra de 366, confirmando. Está autorizado para a Renata? Sinal na minha 356, autorizado a Renata, 1-0, sistema 0. É autorizado, está recebido, já autorizado. Comenta autorizado para o outro, da revista 366, descendo para 2500 pés da participação da revista 366. Passa no serviço 366-1702. Prepara 6702, se meter na frequência 198, décima 95. 1295-6702. Azul 4207, controle? Azul 4207, sendo em centro Recife, na frequência 125, decimal 1, alterna 123, decimal 80. Muito bom dia, Alfa 6702. Série 6702, continua a aproximação, mais pista livre. Ajuste no 0, 15. A gente está abaixado, travado, guardando pista livre, 6702. Soma 01, direita 12, 129. Isolado, boa. Azul, o cliente, o azul, o on site. Via Mari, approach. Azul, on site. Azul, 070, boa. Na minha 356, autorizado, né? Posso estar com a serra, Vitor 366. Caralho, 3895, autorizado, decolagem, pista 1-0, vento 1-0, 0 graus, 15, nós. Decolagem da 1-0, 3, 2, 9, 5. Confirma, aeronave, chamou a torre? Quilo Papa Vito autorizado, táxi, reporte na Taxi Oscar, ajuste no 0 no 5. Minha 702, após o pouso, segue para que pátio? Após o pouso, pátio unitário, 6702. Minha 702, autorizado, pouso, pista 1-0. Vento 1-0, 0 graus, 169. Livre pouso, pista 1-0, forçada 6702. 3895, decolada 03, controle 119, decimal 8. Vamos atravessar 3895, bota lá. Filho Papazito autorizado, táxi via pista 17, Quebec, Mike, Lima. Lima, correção, via pista, repórter livrando na Papá. O Filho Papazito. Eu não vou de moto, vai estar 3895. 3895. Lima 2, você é identificação, eu sou investigado a mar para nível 060, e gestão 095. 060, via mar e identificação. Boa 962, mantenha a torcida chegada, aguarde a autorização para voar a Serra Vitor 366. Boa 962, procedimento em uso, NPT, Vila Pistana 0. Boa 962, Vila Pistana 0. Gente, aguarde a autorização para voar a Serra Vitor 366. Zero olhar em você, decolagem de decolagem imediata. Estação na frequência livre, bom dia. 0 graus 25, não é? Decolagem no 0, gol no 790. É, autorizado, gol no 902. Tango, o meu conflito está presente, tu apoia mudanças de regra. Batendo o nome do vídeo, o planeta é modificado 1407, direto para 1510, a gente em Salvador, 1005, reporte na rota 40. Tem a direção na rota 4. 635. Segunda 790, decolada 07, controle 1-1-9-8. 1908, com 1790. Na 790, contato radar em decolagem, tudo mantém nível 330 para Bijama. Para 370, autorizado Bijama, com 1790. 356, Solar 09, direita 12, ano desse mano, ok? Então, o meu Golf Vita autorizado da presente, sinal 17, reporte na curta, direção 1 no mil pés, ajuste no 0 no 5. Você dá, teria condições de pôr na 1 no 0? Encontrando base, é possível, o meu Golf Vita. É, você vai prosseguir para 1 no 0. Romeu Golf Vitor, reporte para gerar a base pela esquerda, 1 a 0. Mas reporta lá. Visita avistado autorizado, gera base, reporte final 1 no 0. Tem já gerando base para 1 no 0. Baixar para base. Aproximação. Já está regulando, já passou a estação 220. Gol 1 no 92. Tem já o meu golpe. Contact 7, 6, 4, 4, 9, 5. 11895, thank you, and good day, time for the 216. Morning, Tower 3216. Tower 3216, good morning, continue approach. Report short final, altimeter 71015. Roger, altimeter 71015, will call short final. Tower 3216. Capitão do Romeu Golfe Vitor, sono 15, confio em pátio. Galera direita, chama o sono, número de ano, decimão 9. Tango Atlético Bravo, esse é o critério, na atração de conhecimento do controle da reportagem, instaladora na 015. 16, clear to land runway 10, wind 090 degrees, 15 north. Roger, 3216, clear to land runway 10. Azul 4463, Pantera 104. Azul 4463, visual com o Airbus da TAM, sinal 10. Visual, 4463. Azul 4463, após a aeronave que pousa na pista 10, autorizado a alinhar e manter. Os Airbus ali manter o 10, Azul 4463. 050, Azul 10, 15, agora autoriza o Pantera final de procedimento no DB, Azul pista 10. Estabilizado Gol 962. Gol 962, chama o torno na frequência 168, decimal 95. 295, boa. Número 952, para o controle? 02230, para a identificação. Boa tarde, Golo 962. Estabilizado a aeronave da 10. Golo 962, continua a aproximação, mais pista livre. Ajuste no 0 no 5. Aguardando. Azul 4463, em curso de manobras. Utilizado, 4463. Era 2230, controle? Afinitivo. Ativo, mantenha perfil. Quatro 4463, autorizado decolagem, pistão na zero, vento 090 graus, 169. Livre decolagem, 4463. Lula 962, autorizado pouso, pistão 1-0, vento 0, 9-0 graus, 1-5 nós. Ele pousa 1-0, gol 1-9-6-2. Azul 4463, decolado 2-0, chame controle 1-1-9-8. 19-8, gol azul 4463. Gol gol azul 4463. Azul 4463, contato radar do colégio, se deve ser do coral para o nível 160. Coral 160, 4463. Direita 1-2, indo decimal 9. Sobe o 2230, desce para o nível 080, azul, chama 095. 5043, decola da presente? Pode ser com cruzamento imediato das pistas para controle adicional, se possível. Tio Marinha 5043 é autorizado da presente, decola com proa do litoral sul, vento no 00 graus, não menos. Eu vou passar por trás do Boeing que está passeando, tá bom? Afirmo, 5043 e a gente sobrevoa da aeronave. Passo. Maria está fora do solo, controle do litoral, chegando para a Biorja Hélio. Terra Vita 366, desce para 4 no pés, ajuste na 095. Terra Vita 366. 0550, Terra Vita 366, e descendo para 4 no pés, ajuste na 095. Para 4 no pés, também, 0. No cruzamento da final da 35, reporte livrando. A 3. Marinha 5043, segue corredor axé, 1 no 1000, chama o controle, 1 no 9, decimal 8. Chamará. Pode passar a DRV 30? 02230 para cima. Vai passar na torre, pode apurar o 366, está marcando 240. Matéria 2230, autorizado a DRV 3066. Salvador, Marinha 5043, abençoando para essa porta, procurando a Chebe e o Pés. 5043, corredor até na metade, em condições visuais, ajuste Salvador na 095, reporte através da Barra. Reportará através da Barra, 1095. Passarela 2550, desce para 2510. Reporte para a Passarela 366. Reporte passando 366 para 0-4-3, falta na distância. 1-1-10, agenda. Passa sempre no transponder, não recebo o voado alfa no charge. Identificação até agora, acionado 0-1-3-5. 5043, sabe que eu já recebi no radar. 4-3. Batão Góis Pés Cabral, visou direto rotatório, desce para o Nami 500 pés, registro na zero na curva. Vai para a zero curva, ok? Pode ser, pare. Pare. Complete a aproximação, chame torre 118, décima 9, 5, 1, 1. 2, 9, 5. Torre, boa tarde, está 3745.0.0. Está 3745, autorizado uma linha área e decola sistema 0, vento 0, 9, 0, graus, 1, 4, 2. Decola sistema 0, 3745. Azul 4563. Serviço rodar encerrado, agora 54 milhas oeste do VR Salvador. Campeão nível 160, chame contra Vilhéus, 120, décima 1, bom voo. Linha 5043. Vixe, né, Itacaré, confirma? Quando possível ser chamado para ingresso na terminal de Ilhéus e o pouso. Pouso 504, terminal 1520, pouso, ciente grato. Apresente frequência lista a coordenação própria, bom voo até o regresso. Marinha 5043. Pouso, 02550. Os 45, decolado 33, controle 119, décimo 8. 98, 3, 7, 4, 5, obrigado, bom dia, bom trabalho. 615, autorizado a Renato, reporte a Renato. Corrigindo, reporte passando, Serra Vitor 366-2230. Reporte a Renato, passando, Serra Vitor 366. Controle Salvador, bom dia, o TAN 3745, vai livrando 1300, ascensão na sua escuta. Bom dia, TAN 3745, contato radar na decolagem, submarino nível de voo 360, via saída da EL. 360, via da EL, quando possível, se não for atrapalhar, é boa morte, vá, por favor. Mantenha o perfil da chegada, da subida, 3745. Bom acesso. 2550, escolas 35, confirme o pátio de autoridade? Afirmativo. Autorizado, backtrack sobre a pista, reporte e livrando na interseção. Backtrack sobre a pista, sobre a reporta. Livre, 1000 pés, reporta Vistano Veracruz, o Oscar Cabravo. Oscar Cabravo, da presente, frequência livre da coordenação própria, bom voo, bom pouso, terra grátis. Se quiser estacionar a frequência livre. Salvador, Marinha 504, está no ponto de espera da pista, pode ser. Marinha 5042, telefone da presente. 42, polícia de ingressar. Gente, autorizado o ingresso, reporte pronto, 5042. Maria 5042, autorizada a decolagem, pista 1-0, vento 1-0, 0 graus, 1-4 nós. Autorizada a decolagem, 4-2. Controle Salvador, 09976, bom dia, informação de guerra. 09976, bom dia, sendo a identificação desse material de voo 050, vigilância, chegada maré. Autorizado, TAP, 9976. Grande TAP, 9976. Na minha escuta, curva direita, reporte para o cruzamento da sinal da 35. Para o cruzamento da sinal 35. Chama 366, visual com a pista, o passarelo 2230. Passarelo 2230, complete a aproximação, chame torre, 118.95. 18.95, obrigado. Foi Salvador, chame 6213, senhor ponto 0.0, pronto. Foi chame 6213. Autorizado alinhar e decolar, pistão na 0, vento 1-1-0 graus, na meia nós. Autorizado alinhar e decolar, o chanel 62, Corre, bom dia, passarelo 2230, passou 366, visual. Salvador, Marinha 5042, cruzando a cabeceira. Marinha 5042, autorizado cruzamento da final da 35, reporte eixo livre.

Ilhéus no 1605, acionado 0260. Cliente, mantenha-se em condições visuais. Reporte na vertical do farol da barra. Guarda 2 aponta na vertical. Confio o 6 mais para Ilhéus, por gentileza. 1605. 1605, Ilhéus. Copiado, grato, maninha 042, reporte farol da barra. Controle Salvador, Xana 6213, vamos ver quem é. Xana 6213, contato radar, você mantém nível de voo 360, via saída da El. Cliente 360, via da El, autoriza da El Leda da presente, eu vou Xana 6213. 6213, vou na proa de Leda. Leda, Xana 6213. Eu esqueci de arremar que a sua identificação, voe Mari, Mari interceptou via chegada, reporte para descida.